Thank you. Yeah. Ay, Naomi, eres Naomi, eres Naomi, eres Naomi. Oh, bajo su unido. Então, e do povo de Covas, muito obrigado. Isto é um sinal que não estamos sozinhos e isto é um sinal que nunca vai haver mina aqui em Covas do Barroso. E agora terminamos com a canção do Migo. O gadanho está no lado, a mesa está no cegar. Estou de gadanho em punho, mas hoje não se vai. Vou para a rua de gadanho, porque tenho de voltar. Brigada da força, hora de morrer ou de matar. Vou para a rua de gadanho, porque tenho de voltar. Brigada da força, hora de morrer ou de matar. Aquela enxada da feira, aquelas mãos calejadas. Tanta terra tirou um longe grita com vontade. A injustiça do mundo não pode ser parada. E a justiça está cega. Fantásticos. Foram 5 dias de muita conversa, de muita aprendizagem para nós. Vocês vêm, quando vêm, vêm-nos sempre ensinar qualquer coisa. Vocês são fantásticos mesmo. E é gente como vós. Nós somos poucos, somos bons, mas convosco juntos a nós. E eu digo que é como um reforço, uma equipa boa que vem, que traz um reforço para jogar ainda melhor. Vocês são o nosso reforço. Muito bem. Cada um, quem for já embora, desejo-vos uma boa viagem de regresso. Para o ano, cá vos esperamos para festejarmos a vitória da não anuna. Quem dera, mas se for, nós fazemos aqui uma festança. E só com esta gente toda, com esta força, é que nos dá cada vez mais coragem de lutar e de fazermos tudo o que seja possível para que eles não entrem cá, para que ninguém tome posse da nossa serra, do nosso bem-estar, de tudo que nós temos tão bom, porque se não fosse tão bom, vocês não vinham cá, certo? grande fase.